Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam bem-vindos a mais um aquecimento verbal, 28 minutos de puro verdismo radiofónico. Muito bom, isto está muito bom. Uau! Verdismo radiofónico. Hugo Bel, Carlos Sanches e durante os próximos 10 minutos, Laura Fusse. 7, vá. 10. 7, vá. Porque desculpem, Laura... caros ouvintes. Pois é. Isto é uma não, isto é só uma nova forma de vocês sentirem saudades Eu minhas. Eu quero um mail cheio de críticas a estas atitudes da Laura. Como fica até o final do fim. Estou para ver. Até ao final do fim. Até ao final do fim. Até ao final da emissão. É no fim. É no fim. Não, é só ao fim. Vais de embora ao fim de 9 minutos. Bem, não interessa. Estamos de volta para mais uma emissão. Vamos ter, mesmo assim, alguma coisa para conversar durante o tempo em que estivemos cá todos. Não sei se vocês deram por isso, mas foi uma semana até repleta. Pronto, querem falar daquilo que se passou no sábado passado? Meu bem... Eu, por acaso, ia começar não pela vou começar visita porque... do Papa. E depois ia passar pelo tetracampeonato do Benfica! Isso é só desnecessário porque não abrange todos os nossos ouvintes. Era desnecessário, tal como o Papa, porque nem toda a gente é católica. Então eu fui logo direto para a única coisa que representa Portugal. Tu queres chegar a... E porquê é que toda a gente estaria a favor do Salvador? Não, podem não estar a favor, mas Portugal ganhou. Não vamos por aí. E o Salvador ganhou. Eu estou a isto, a um bocadinho de já não poder ouvir mais a música. Um niquinho, porque só passa a música. Eu confesso que é assim, não consigo ouvi-la inteira, mas na minha cabeça ela vai passando. Opa, mandem mais coisas para Portugal ganhar. Não é mais nada para a gente ganhar. Está tudo com a moral. Nós temos ganho um monte. Não, tenho um certo medo. O que é para ganhar esta semana? Porque nós repetimos aquilo que a Grécia fez. Vocês sabem disso. Então. A Grécia ganhou o Euro 2004 em Portugal a Portugal e a Eurovisão 2005. Nós ganhámos o Euro 2014 a França 2016. Em França. 2016. Na França em França. Não, à França em França. E ganhámos o Eurovisão 2017. E foi o... Bem, para o ano é os Oscars e os Grammys e os Emmys. Mas, e os Tonys, enfim, isto daqui para cima é século XXI, gente. Nada acontece como acontecia. Vocês não estão a ver nem conhecem a Laura, mas eu vou-vos dizer: a Laura está com um penteado muito parecido ao do Éder e ao do Salvador. Portanto, porquê? A Laura vai que é para eu ganhar coisa alguma coisa, gente. Próximo. Vai concorrer. Vou, não sei a que ainda. Bom, mas vou. Atenção. Vamos ao que interessa. 13 de maio, à parte. Obrigada, Carlos. Esta semana, por acaso, até foi, além desse início de semana os marcado por o fim de semana passado, tivemos várias coisas que até se passaram. Não vamos falar sobre isto, até porque a maior parte destas coisas já foram abordadas no programa. Não sei se viram, mas continua a polémica na Tapada de Mafra, onde a diretora ordenou o corte de matos em época de nidificação. Ah, que fantástico! Pois é, é bom, não é? É tão fantástico. Lembram-se, e por isso podem ver sobre isso no Público. Houve um derrame no oleoduto. Não sei se recordam aquele oleoduto que foi muito contestado e houve muitos protestos, que era o sobre os nativos americanos. Exatamente. Dakota XL, uma coisa assim. E Dakota do Sul. Nós falámos aqui isso. Sim, vão ouvir. Houve um derrame nesse oleoduto que ainda está em construção, por isso ele ainda nem pois está... Pois é, isso que eu estava a pensar, mas eles ainda estão a construir, já estão com problemas. Pois é, ele ainda não está a funcionar e já está a derramar. Rima, e é verdade, e é uma tristeza. É triste. Mas também não é sobre isso que vamos falar esta semana. Isto é só os teasers. Para quem anda desatento, vá ver, Tapada de Mafra, exatamente. Continua a polémica. Dakota do Sul, estão a fazer um oleoduto que já derrama e ainda nem está a funcionar. Tivemos também a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. Putz. Sobre Almaraz. Não sei se também tiveram a oportunidade de acompanhar. Aquilo deu para lá uma discussãozita, porque no fundo nós não podemos evitar aquilo. Dá sempre, não é? Mas simplesmente também estamos a deixar a Espanha fazer aquilo que quiser. E também houve qualquer coisa sobre a prospeção de gás, não foi? Sim, depois também uma notícia também saiu do Público em que diz que a prospeção de gás e petróleo foi admitida pelo governo, mas desta vez eles dizem que vai ser tudo de uma forma transparente. Portanto, esperemos. Isto, transparente, não isto opaco. Isto vai acontecer, aparentemente. Algumas propostas de Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, PAN, se não me engano, muita coisa aí foram rejeitados. Por isso, muita coisa aconteceu, mas Era difícil falarmos sobre isto, até foram assuntos que nós falámos em emissões já vem passadas. Sim, já vem muitas delas eram reciclagens. Recomendo, se as pessoas tiverem com atenção, já tiveram hipótese de dar um lamiré nisto nas emissões passadas. Podem recomendo fazer o follow-up. Vão pesquisar ao Google, vão aparecer nas notícias de certeza estes desenvolvimentos. Eu resolvi, no entanto, voltar a outra coisa também que já falámos aqui no programa, mas achei que era interessante porque foi o primeiro estudo sobre o impacto global do escândalo da Volkswagen. Ah, que foi publicado, seja, esta semana. Fizeram as contas, mais ou menos, não é? Não é uma questão de refizeram as contas. Eles fizeram um estudo que, tendo em conta aquilo que foi realmente emitido, que impacto é que isso teve na, foi um acerto, a nível global? Foi uma espécie de um acerto ali, sim. Não, também não é acerto. É do género, se não tivesse havido aquela diferença, se as contas estivessem bem, qual é a diferença para as contas reais agora? Exatamente. Tem a ver com o impacto. Não é um acerto, Carlos, porque um acerto é tu acertares as coisas e dizeres era suposto ser assim e assim fica. O que eles fizeram foi uma comparação entre a linha base que tinham, que eram os cálculos supostos, e a linha real. É mais ou menos isso. E o impacto que isso teve. Quando falo em impacto, não estou a falar só a nível de emissões, estou a falar em nível de impacto na saúde das populações. Muito bem. Portanto, eles foram até ao último nível da cadeia, entre aspas. Portanto, este artigo foi publicado na revista Nature e analisou as emissões de NOx, ozono e partículas de 2,5. Estiveram em consideração as emissões de veículos a diesel ligeiros e pesados de 11 regiões do mundo. China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul, Rússia, México, Canadá, Austrália, Japão e os 28 países da União Europeia. Portanto, diríamos que os que mais poluem, os que mais têm veículos... Sim, talvez. Talvez. Algumas grandes potências a nível mundial, não é? Uhum. Por isso, ao todo, em 2015, os veículos a diesel lançaram para o ar 13,1 milhões de toneladas de NOx. Destas 13, 4,6 milhões foram emitidas fora dos limites legais. Lá está. Fogo. Aquele limite em que não devia ter sido emitido, mas foi. É que foi quase metade. Susan Annenberg, investigadora responsável pelo estudo, explica que as emissões em excesso podem resultar da má calibração do motor, falhas no equipamento, manutenção desadequada, manipulação pelos proprietários dos veículos ou simplesmente uma certificação insuficiente nos procedimentos de teste. Portanto, isto fala da Volkswagen, mas também não convém estar aqui a apontar o dedo. Exato, eles não focaram só em manipulação, ficaram... Sim, é falado, alegadamente, mas... não é? Sim, é falado, mas pronto. Para estimar os danos na saúde, a equipa usou estudos sobre as emissões de veículos em vários países e depois acrescentou dados sobre o número de veículos em circulação, observações de satélite e aplicou modelos atmosféricos, climáticos e modelos de saúde. Muita informação. Bom, e o que é que isto tudo se concluiu? Concluiu-se que em 2015, referente ao ano de 2015, houve quase 38 mil mortes prematuras por excesso de NOx. Em cerca de 107.600 mortes devido a estes poluentes. Resumindo, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quase 38 mil mortes seriam alegadamente evitáveis se os regulamentos tivessem sido cumpridos. Portanto, fica aqui a prova que a questão da manipulação, no caso... não só da manipulação, mas pronto, os erros aqueles provocados, eu diria principalmente pela manipulação, porque os outros erros estão contabilizados de alguma maneira nos estudos. Sim. E estes erros, aqui conseguimos ver que são muito mais do que económicos, muito mais do que deturpar informação. Eles têm consequências graves e reais. Epá, exatamente. E nem toda a gente tem essa percepção. Às vezes só com dados assim, relativos à saúde, que cheguem mesmo ao ser humano, tipo, diretamente, é que as pessoas conseguem compreender a necessidade de ter números reais e, mais uma vez, aquilo que eu dizia, não é? De permitir a quem estuda ter realmente os dados reais. E não é só isso. Não, acho que todos nós concordamos nesta situação que, não querendo entrar em teorias da conspiração, de certeza que não é só a Volkswagen que alterou este... Alegadamente. Mantemos o alegadamente. Mantemos o alegadamente. Sim, porque teve ali uma variação nos testes, não é? Está na hora da Laura ir com embora. Com este alegadamente. Eu deixo o Carlos e o Hugo, caros ouvintes, ficam nas mãos, nas vozes do Carlos e Hugo. Mas eu confio neles. Ah. Até para a semana, até para a semana, Laura. Bem, eu e o Carlos vamos continuar à conversa. Eu tenho mais umas coisas para dizer, porque, obviamente, os peritos foram consultados, isto, não é? Foram consultados. Em declarações ao público, Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero e professor da FCT, da Universidade Nova de Lisboa, defende que este artigo é importante porque faz a avaliação dos impactos à escala mundial. E como eu estava aqui a dizer, e agora vou citar o estudo, o artigo menciona o escândalo da Volkswagen, apesar de não querer apontar diretamente o mesmo. Sim. Por isso, pode-se ver no artigo que o problema do excesso de NOx nos veículos a diesel ganhou importância pública com a descoberta de cerca de 11 milhões de veículos ligeiros da Volkswagen nos Estados Unidos e na Europa e noutras partes do mundo, que continham um dispositivo de manipulação, ou seja, software que deteta quando o carro está a ser submetido a testes de emissões e ativa equipamento de controle das emissões. Portanto, isto está lá escrito. Está lá escrito, é transcrito do artigo. Do artigo do estudo, sim. Lá está. Ou seja, isto acaba por ser mais um... Esta situação despoletou o interesse para... O que não quer dizer que não haja É maus que vêm por bem, não é? E de facto, tenho pena que isto não tenha sido despoletado mais cedo, não é? Porque, sim. Vistas as coisas numa perspectiva positiva, se isto tivesse sido despoletado mais cedo, se calhar muita coisa tinha sido evitada e este estudo tinha sido feito mais cedo e as pessoas tinham percebido mais cedo que isto tem impactos verídicos e muito graves na saúde humana, não é? Ah, que claro. É só quando chega à saúde humana é que as coisas se tornam preocupantes e é que tornam... A questão aqui é que ninguém duvida, e apesar de haver muitos estudos sobre isso, não há dúvidas de que as emissões de NOx, ou o NOx em si, os óxidos de azoto, nitrogênio, têm várias... nosso amigo do Brasil. Sim, nitrogênio. Têm vários impactos na saúde, seja dos animais, seja dos seres humanos, não é? De todos os animais, e plantas e em toda a gente. Um bocado por toda a biodiversidade, ecossistemas. Vocês percebem o que eu quero dizer. Agora, obviamente que esta questão de estamos a ser enganados e isto não está a emitir tanto, ou está a emitir mais, ou está a emitir menos, meteu logo as pessoas em sobressalto. Bem, primeiro imita assim, imita assado, e afinal como é que é? Eu acho que nós dissemos isto aqui nas emissões que falámos sobre esta situação. Isto era daquelas teorias da conspiração que nós nunca pensámos que fossem mesmo verdadeiras, não é? A cena de, eles dizem que imitem sim, isto. Sim, eu acho que sim. Numa fase inicial, quando nós começámos a falar do tema, estávamos muito a medo a falar disto, não é? Eu acho que sim. Mesmo, foi chocante. Não sei se foi na emissão, mas antes... Quando nós falamos e às vezes estamos durante a semana a debater os temas e a falar sobre os temas, eu acho que nós não queríamos acreditar muito nisto e só quando chegámos mesmo ao dia da emissão e começámos a gravar é que adotámos uma postura mais séria, porque de facto o escândalo tinha rebentado, não é? E pronto. Pois foi. Eu tenho essa sensação. Eu achei o estudo, achei que não deve ter sido nada fácil preparar este estudo e acredito que eles também tenham que se defender... desta questão de apontar o dedo à Volkswagen, porque lá está, é sensível, e a Volkswagen também é um grupo com muito poder, sim, estar sim, a, sim. assim a dizer a nível global quanto foram é que eles? Esta marca específica. Exato. É que é complicado, obviamente que não, eu acredito que tenha tido algum impacto significativo. Eram 11 milhões de veículos, é muito carro. E claro que... Muito carro a emitir, é verdade. É claro que isso fez a diferença e pôs em causa, como acho que a Laura também já teve a oportunidade de dizer, todos os estudos e todos os níveis que eram medidos e a maneira como eram calculadas as coisas a nível científico. Porque eram não sei quantas emissões que não estavam a ser contabilizadas, mas que existiam. O impacto. Pá, 38 mil mortes é muita coisa, não é? Isto acho que acaba por reforçar a importância que é evitar a emissão deste tipo de composto ou de poluente, chamem-lhe o que quiserem, porque é muito, é um impacto bastante significativo, na minha opinião. Sim, a tua, na minha, na qualquer pessoa, basta uma vida humana, não é? Qual é que é o valor de uma vida humana? Claro, claro que sim, claro que sim. Podemos entrar por aí, que é uma conversa muito mais profunda e muito mais difícil de discutir, não é? É, sim, nem vale a pena estarmos a especificar, sim, não vamos agora aqui virar para a filosofia. Não foi vamos só aqui o teaser, virar... malta, foi só o teaser. Não vamos aqui virar para a filosofia. Não vamos falar disso, mas... até porque eu trouxe o tema para falarmos esta semana. Exatamente, rios e peixes e biodiversidade e ecossistemas. Género. Sim, algo desse género. Algo do género. Que eu vi na o artigo na Wilder, que saiu no dia 15, portanto, a emissão vai passar muito depois deste lançamento deste artigo. Sim. Basicamente dizia o seguinte: o Rio de Torres Vedras vai receber 400 peixes para travar a extinção de uma espécie. Ou seja, vão ser largados 400 peixes. Está bem. Okay. Mas a espécie de... uma espécie de peixe? Uma espécie de peixe, exatamente. Okay. É tudo a mesma espécie. Okay. Ora bem, no passado dia 16 de maio, cerca de 400 ruivacos do Oeste, é assim que se chama a espécie, ruivacos do Oeste. Ruivaco? Sim, do Oeste. Foram devolvidos à natureza para reforçar a população da espécie no rio Alcabixel. Alcabixel, estou a dizer isto bem, exato. Em Torres Vedras, que é um rio da região de Torres Vedras, ok? Pode ir procurar. Nasce na Serra de Montejunto, desagua no Oceano Atlântico ali na zona de Porto Novo, na Macieira. Para terem assim noção, eu estive a procurar. Um comprimento aproximado de 25 km e uma área de bacia hidrográfica de 180 km². Ainda é qualquer coisa. Pronto. Esta é a terceira vez que o rio recebe um reforço desta espécie. Nome científico: Alexandrosta toma occidentale. Muito bom. Estou um bocadinho. Uma das espécies de peixe de água doce mais ameaçadas em Portugal. O reforço dá-se num ambiente neste ambiente de rio, porque o peixe é mesmo endémico daquela zona, ok? Já vos vou explicar aqui mais à frente. Esta libertação acontece no âmbito do projeto de conservação ex situ de organismos fluviais. Depois vocês podem ter acesso a este projeto de conservação que está a acontecer num agregado de várias organizações, não é? Temos a Quercus envolvida, temos o Aquário Vasco da Gama, temos a Faculdade de Medicina Veterinária, temos o Mar e Ispa, a Associação Nacional de Conservação da Natureza. Pronto, isto é um agregado de várias associações que estão aqui por trás deste projeto. Vocês associações depois... que se associaram. Exato, obrigado. Vocês depois podem ter acesso a isto com o link da nossa publicação. De referir que esta espécie apenas existe, lá está, em três ribeiros de Torres Vedras e Mafra, sendo que este rio... uma dessas zonas. Qual é que é o problema? É que estes peixes não toleram água salgada. Isto é, não podem seguir o curso do rio até ao mar e depois entrar em outro rio com melhores condições para a sua sobrevivência. É como se vivessem isolados em ilhas, afirma a Carla Santos, bióloga do ISPA, que trabalha para travar a extinção deste peixe. Está a acompanhar a situação. É a bióloga que está a acompanhar a situação, que está a fazer este estudo e que está por trás deste processo de conservação também. O primeiro repovoamento da espécie ocorreu em 2011 e este seguiu os mesmos moldes, portanto, este ano. Todos os animais vieram do posto aquícola de Campelo, perto de Figueirão dos Vinhos, mais ou menos, para vocês terem noção, onde são reproduzidos em cativeiro com a menor intervenção humana possível. A libertação acontece sempre na primavera, isto porque a altura do ano é crucial para o caudal do rio, não é? E para a época de reprodução. Temos que ter noção, pronto, que ali no inverno com o caudal maior... Pode dificultar a vida. As coisas têm que ser pensadas neste sentido. Cada fêmea põe em média cerca de 300 ovos por ano. Bolas mesmo assim. Pronto, é para termos aqui uma noção. Okay. Antes de libertação, são capturados cerca de 30 peixes, de modo a recomeçar o processo. Portanto, antes de fazer esta libertação, são capturados 30 elementos da população, para depois, no ano a seguir, ou nos anos seguintes, ser de novo então introduzido este reforço da espécie, desta população no rio. É como se fosse uma reciclagem. Sim, mais ou menos. Sim. É para garantir que... que haja espécies para reproduzir, para reproduzir em cativeiro, caso seja necessária nova reintrodução. Exatamente. Okay. A assistir à libertação esteve a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, e o Presidente da Autarquia de Torres Vedras, Carlos Bernardes. De relembrar que o Rio Vasco do Oeste é apenas uma das espécies alvo deste projeto de conservação, não é? Lançado em 2008. Pronto, estas questões vocês podem questionar. Eu estou só para dar aqui uma ressalva que esta espécie de peixe não é a única... a ser reintroduzida. A ser reintroduzida e a ser protegida, digamos assim. Notas finais, desde 2008, ou seja, desde o ano em que se iniciou este processo de recuperação, que se tem sentido o aumento populacional, ok, nestas zonas, portanto, estamos a ter resultados positivos, não é? Tem havido um desaceleramento agora, mais recentemente, devido a problemas de financiamento, não é? É o que as queixas maior aqui do estudo. Do estudo, pois, certo? Claro. Então quer dizer que porque quando, como estavas a dizer, que já não é a primeira campanha de reintrodução dos animais, eu estava a pensar que estava a ser feita sazonalmente ou ocasionalmente por necessidade. Mas então não é isso. Porque se estás a dizer que a população tem crescido, quer dizer que isto está a ser feito numa perspectiva em que se calhar ainda não se sustenta sozinha. A chegar a um sozinha. Ponto que não seja preciso intervenção humana. Pronto. O fulcral é isto. Eu estava a pensar assim. Por isso, eles foram reintroduzidos primeiro em 2011, não foi? 2012. 2011 foi quando saiu o artigo do Público em que faz o primeiro impacto primeira. Aqui ao projeto de conservação. O projeto arrancou em 2008, sim. Ok, houve a primeira reintrodução. E eu estava a pensar que, bem, se esta já é a terceira, não é? A terceira campanha, quer dizer que as outras duas não funcionaram e que não... Não pensa assim, não pensa assim. Pensa numa ótica de... ou seja, aqueles ecossistemas, aqueles rios, estão sob o alvo de vários ataques, não é? Não só de intervenção humana, mas de natural, pronto, por aí fora. Os predação, todos os sintomas, tudo o que tu possas pensar... que acontece naturalmente, mais ataques antropogénicos, não é? Sim. Pensamos assim. Okay. Portanto, estas campanhas também visam a combater isso, não é? A combatar esses ataques todos que são feitos àqueles ecossistemas fluviais. Ok. Não, é que eu estava mesmo a pensar aqui, então, mas o que é que falhou para que seja necessária tantas campanhas de reintrodução de animais? Porque, lá está, se eles também recolhem sempre, de forma preventiva, 30 espécies ou 30 indivíduos, vá, chamemos assim, aos peixinhos, 30 indivíduos Sim. para se reproduzirem em cativeiro, que é para depois poderem voltar a ser reintroduzidos no habitat natural. É que o problema é esse, é que os agentes antropogénicos não deixam de existir, não é? Claro, e o rio claro continua sempre sob alvo de ataques, digamos assim, ou de agentes invasores. Quer dizer que é uma zona extremamente... É uma zona complicada, pronto. Pelo que eu já percebi, é uma zona muito complicada. E a bióloga fala isso, que não consegue ficar indiferente, porque aquilo são zonas fluviais que, lá está, como tu e eu estudámos e a Laura também, não é? A bacia hidrográfica, não é? Tem vários fatores aqui em conta, não é? O rio que passa ali vai também alimentar um pomar mais à frente, é o que alimenta a Pera Rocha do Oeste, por exemplo. Estou-te a dar exemplos para perceber que sim, importante manter a boa qualidade daquele ecossistema, não é? Não só pelos peixes, e os peixes também são sempre espécies endémicas da zona e contribuem eles próprios também para manter as boas condições, não é? Se eles não estiverem lá, também não nos conseguem ajudar. E depois há também outro fator, que é, lá está, eles são reproduzidos, se bem que com a menor intervenção humana possível, mas eles são reproduzidos em cativeiro, numa zona diferente daquela que é o rio, não é? E há sempre ali, de certeza, que haverá ali uns quantos que aquele se choque não se, adaptar, não se adaptam. Tens logo. Sempre que pensar nisso. Não é? Por isso é que também não é fazeres a campanha um ano que as coisas vão ficar resolvidas. Pois, é, tens razão. Tens que pensar também nisto. Não, tens razão. Mas são questões pertinentes, claro que sim, Hugo. Sim. E ainda bem que as fizeste, porque, pronto, dá-nos hipótese de falarmos disto e debatermos e de explicarmos isto. É que foi logo as primeiras coisas que me foram passando à cabeça, mas sim, faz sentido que... não esteja tudo completamente... Outro argumento que é usado... Vamos deixar aqui os peixinhos e depois eles fazem o resto para eles. Pois, isto não funciona assim, não é? Pois, é verdade. Dias a dizer? Outra coisa que foi dita por este biólogo e por estas pessoas intervenientes no processo de conservação é que a espécie está ali há mais de 7 milhões de anos. Ih, Jesus! Portanto, eu não estava cá nessa altura. Pois, eu só também se era não. Noutra vida. Eu também não, certamente. Eu não estava cá nessa altura. Portanto, acho que isto diz tudo do ponto de vista conservação, muita, não é, da biodiversidade. Diz mesmo muita coisa. Até porque, e vá lá, terem-se aguentado até que alguém tenha dado por eles e tenha feito esteja a fazer assim, um trabalho para proteger a espécie. Isto é só um exemplo, não é? Porque há muito mais exemplos disto para o nosso país fora. Nem vamos falar do mundo, estamos a falar só do nosso país. Claro que sim, Pronto, e por isso é que eu também quis trazer esta notícia da reintrodução destes peixes, do combate à extinção, não é? Sim. Porque acho que estas iniciativas têm que ser faladas e têm que ser dado o exemplo. E está aqui mais um exemplo muito bom do combate à extinção de uma espécie nossa. Ah, sim, completamente. E acredito que haja muito projeto, tanto a nível nacional como a nível internacional, porque nós também temos investigadores portugueses a trabalhar lá fora, ou com projetos cá dentro que são lá fora, se é que me conseguem entender. A participar, a contribuir, exatamente. E olhem, o nosso tempo está a chegar ao fim. Como veem, podíamos ter falado de muita coisa esta semana. Por isso é que no princípio deste aquela... Tinha que dar aquelas dicas, porque acho que são assuntos importantes. Por isso, e às vezes nós princípio, temos... podem ir ao princípio do programa outra vez a ver aqueles conselhos do Hugo. Nós temos semanas em que é muito difícil arranjar notícias para o programa. Não, parece que não se passa nada, que o ambiente está parado, o que é falso, é mentira. Simplesmente as nossas fontes não estão a produzir conteúdo para a gente poder usar no esmiuçar programa. Aqui. Esmiuçar, exatamente. Fazer uma mixada aqui. Por isso é que eu tive que dizer aquelas notícias todas, porque achei-as todas relevantes. Acho bastante curioso o facto de um oleoduto estar a ser construído e já está a dar problemas. Por isso, sim, quando isso estiver a funcionar, isso é de caras, vamos não é? Já ver. A Tapada de Mafra continuar com aqueles problemas todos, também achei bastante caricato. Almaraz, já falámos tanto disso aqui, já está tudo tão dito. E então, e depois do petróleo, é a questão do petróleo, a questão não do petróleo é? Está mais exploração que visto e do que gás. Vai avançar, às claras quer dizer que vai avançar, não quer dizer que não vai acontecer. Pois. Mas pronto, procurem mais sobre estas informações, foram as notícias de ambiente desta semana. O aquecimento verbal regressa, se tudo correr bem, se toda a gente quiser, para a semana, para mais uma emissão. Já sabem que nos podem ouvir na Rádio Utopia todos os sábados às 10 da manhã, na Rádio Ideias também todos os sábados, mas às 2 da tarde. Na Rádio Zero é aos domingos, às 6h30 da tarde. As repetições são na Rádio Utopia à quarta-feira, à 1 da tarde. Na Rádio Ideias, à quarta-feira, às 2 da tarde. E na Rádio Zero, à terça-feira, às 10 da manhã. O nosso blog, onde vão todas as emissões a descansar. Algumas. E mais alguma coisa. aquecimentoverbal.blogspot.com e o nosso mail, aquecimentoverbo@gmail.com. Por isso já sabem. Epá, investiguem e mandem-nos. Se tiverem algum projeto, alguma coisa, mandem-nos um mail ou uma mensagem para o Facebook, também estamos no Facebook, que nós estamos cá para vos ouvir e para vos ajudar a divulgar os vossos eventos, os vossos projetos. Nós estamos cá para isso, amigos. E muito mais. E muito mais, e mais alguma coisa. Bom, mais ou menos. Carlos, para a semana estaremos de volta. Até para a semana, pessoal. Até para a semana.